Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo e vamos sair por aí. E vamos sair por aí levando a mensagem de Cristo, falando do seu amor, dizendo a todos os homens que Cristo salva o pecador, que Cristo salva o pecador. Milhares, milhões estão se chegando. O que você está esperando? Venha depressa se unir ao movimento de Jesus. Eu preciso de você. Eu preciso de você também. Nós precisamos de Cristo e vamos sair por aí. Almoço.